Queria voar, a mosca disse: você vai cair. O elefante teimoso voou, voou, voou e caiu. O elefante queria voar, a mosca disse: você vai cair. O elefante teimoso voou, voou, voou e caiu. Queria voar, a mosca disse: você vai cair. O elefante teimoso voou, voou, voou e caiu. O elefante queria voar, a mosca disse: você vai cair. O elefante teimoso voou, voou, voou.